Bom dia, ouvintes da rádio. Sou Otávio Pitaluga. O que é o princípio do ganha-ganha? Ganha-ganha é quando todos os envolvidos alcançam ganhos justos e conforme previamente acordado entre as partes. Como resultado, a confiança se estabelece, o relacionamento se fortalece e as pessoas se preparam para novas metas mais ambiciosas. Qualquer relação em que não exista o ganha-ganha tende a se destruir no futuro, pois a parte lesada tentará recuperar as perdas na próxima rodada. Isso gerará um efeito dominó negativo. Portanto, desde o início, precisamos evitar nos envolver numa relação de perdas para nós mesmos e para os demais. O que é servir para ser servido? Até amanhã, forte abraço.